Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro, A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Alcorn, leitura autorizada pela editora BV Books. Estamos no capítulo Decida Abençoar Seus Filhos, parte B. Como pais perdem corações. Apesar disso, os pais são famosos por fazerem coisas que geram raiva em seus filhos e os fazem perder seus corações. Efésios 6,4 diz: Pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Colossenses 3,21 diz: Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Antes de treinar e instruir nossos filhos, somos advertidos para não frustrá-los ou amargurá-los. Por quê? Porque se perdemos seus corações, perdemos tudo. Eles simplesmente não nos ouvem. Isso é tão importante que, se não cuidarmos desse aspecto, a paternidade fracassa. A intimidade está atrelada e sentir-se emocionalmente seguro perto dele. Se seus filhos ficam bravos com você e você não resolve, seus corações vão se fechar e ficar amargurados. Então o diabo vai começar a encher suas mentes com acusações. Ele vai desenvolver uma lista dos erros que você cometeu e vai usar essa lista para ajudá-los justificar a rebelião contra você. Portanto, quando seus filhos ficarem bravos, você precisa parar o que está fazendo e envolver e ajudá-los a lidar com a sua raiva até que ela se vá. Você não pode viver em negação e tolerar essa barreira que sufoca a sua capacidade de influenciá-los para o bem. Eis uma lista de 10 coisas que os pais fazem para causar raiva e perder os corações dos seus filhos. Pense seriamente para ver se alguma delas está presente em seu relacionamento com seus filhos. Trabalhe firme para eliminar os seguintes obstáculos do coração que irão afastá-los de você. 1. Primeiro, sua ausência. Se um homem abandona seus filhos de uma só vez ou nunca está em casa porque está sempre trabalhando, ele está os deixando como ovelhas sem pastor. Isso envia a seguinte mensagem para seus filhos: Você não é suficiente importante para eu te priorizar, passar um tempo com você ou para eu realmente me preocupar com o que está acontecendo em sua vida. Segundo, sua raiva. Provérbios 27,4 diz que a ira é cruel. Quando você reage com raiva, pode impensadamente dizer ou fazer coisas no calor do momento que magoam profundamente seu filho ou filha, o que pode levá-los a se afastar de você. O amor é tardio para a raiva, mas se você se explodir em seguida, você deve humilhar-se e rapidamente desculpar-se. Muito está em jogo. Terceiro, disciplina injusta. Os filhos podem sofrer se eles sentirem que a disciplina não teve justificativa ou foi administrada de forma injusta. Os pais devem explicar as regras e, consequentemente, claramente, usando a palavra de Deus e autoridade, ao invés de opinião. Efésios 6, de 1 a 3. Toda vez que você disciplinar, pergunte a si mesmo: como eu posso ensinar a eles sem perder o seu coração? Quarto, duras críticas. Pais às vezes podem ser desnecessariamente duros com seus filhos. O que parece ser um cinzel pequeno de crítica para você poder soar pode soar como um machado para eles. Nunca chame seus filhos por apelidos depreciativos ou constrangê-los em público. Não seja sarcástico ou depreciativo. Mostre a eles como é rir de si mesmo e aprender. Filhos que não têm liberdade de falhar tenderão a se rebelar quando houver qualquer liberdade. Falta de compaixão. A misericórdia aquece os corações, o descuido distancia. Os filhos podem sofrer com pressão na escola, amigos, sentimentos, competições. Devemos dar atenção, como ouvintes, sábios conselhos, apoio com oração e entender a mão para ajudar. Estender a mão para ajudar. Resgatar seus filhos durante os períodos de pânico faz de você um herói. Ajude-os a pensar em você como um oásis a quem eles recorrem e podem recorrer, não como um deserto seco que não oferece alívio. Favoritismo, sexto. Crianças menos favorecidas se tornam ressentidas. Favoritismo e inveja nas escrituras levaram Raquel e Lia a brigar e fizeram José ser odiado. Você pode até não achar que tem favoritos, mas percepção é realidade para seus filhos. Se eles acharem que você tem, todos eles devem saber que você não tem favoritos e que se você tivesse, provavelmente seria ele mesmo, por causa do seu grande amor. Sétimo, hipocrisia. Ninguém é perfeito para pregar uma coisa enquanto faz outra. Quebrar promessas e se recusar a pedir desculpas pode acabar com a confiança entre você e seus filhos. Quando eles virem hipocrisia em você, seja rápido a se arrepender. Transforme o seu pecado e buscar o perdão de Deus juntamente com sua família. Oitavo, magoar a mãe. Seja com divórcio, adultério ou maus tratos, os filhos se sentem confusos e traídos quando seu pai fere a sua mãe, pois eles tendem a tomar para si as ofensas feitas a mulher que os ama. Uma vez que eles são ordenados por Deus para honrar sua mãe, você precisa defendê-la e não atacá-la. Se você lhes ensinar a desonrá-la, eles acabarão desonrando você. 9. Mal entendido. A rebelião está muitas vezes ligada a pequenos sentimentos incompreendidos e não ouvidos por seus pais. Quando os filhos se abrem, os pais precisam ouvir com atenção e depois conversar com eles sobre o que ouviram antes de compartilhar suas próprias opiniões. Se uma questão é importante para eles, deve ser importante para você. Portanto, sintonizem-se. 10ª e última, falsas expectativas. Os filhos ficarão desmotivados rapidamente se acreditam que seus pais os preparam para o fracasso. Evite comparar os pontos fracos deles com os pontos fortes de outras crianças ou jovens. E não esperem deles atitudes maduras como as suas. Os pais devem descobrir como Deus conectou o seu filho e desenvolveu essa ligação ao invés de forçá-los a tornar-se algo que Deus nunca quis. Se seu filho acredita que não pode agradar você, ele vai acabar deixando de tentar. Deixe esses 10 sinais te ajudarem a evitar armadilhas futuras e a motivar mudanças que trarão seus filhos de volta para os seus braços. Como pai, você deve manter seu radar aguçado para saber se ainda tem o coração dos seus filhos. Ocasionalmente, pergunta coisas como: alguma vez magoei você e não me corrigi? Disse uma coisa e fiz outra? Fiz promessas e não as cumpri? Há algo que vocês ficarem bravos comigo? Há algo que faz vocês ficarem bravos comigo? Há algo que vocês não me dizem porque têm medo? Talvez seus filhos te mostrem uma lista de crimes que os prejudicou, os irritou. Descubra quais são. Arrepende-se e pedir desculpas para que você possa deixar a cura acontecer. Um amigo nosso estava com sua família em um banquete realizado por sua igreja. Alguém na mesa perguntou a uma das meninas o que seu pai fez que lhe causou a melhor impressão. Ela disse: eu me lembro de uma vez quando meu pai foi duro comigo. Em seguida, alguns minutos depois, ele voltou ao meu quarto, chorou e me pediu desculpa. E nunca mais esqueci disso. Deus pode graciosamente usar nossos erros para o bem, desde que os reconhecemos e confessemos. Muitos homens se recusam a pedir desculpa porque estão tentando se poupar e não querem ficar mal, mas esse orgulho está apenas piorando as coisas. Pais que admitem as suas falhas não perdem a confiança dos seus filhos, só ganham. Enquanto nós trabalhamos, nos afastamos das coisas ruins. Devemos atrair também as coisas boas. Conquistando os corações de seus filhos. Independente da idade de seus filhos, você precisa desacelerar e passar mais tempo de coração para coração com eles. Mesmo se não houver muita abertura inicialmente, mesmo que a confiança precise ser reconstruída e mesmo que seus filhos estejam crescidos, a busca por seus corações ainda deve continuar. É hora de virar a esquina. Lembre-se de que ensinar a seus filhos a amar a Deus não pode acontecer enquanto você mesmo não estiver amando corretamente. É hora de acabar com todo o descontentamento que criou tantos espaços desconfortáveis entre você e eles. Aqui são três conceitos poderosos que precisam ser desencadeados para circular livremente do seu coração para os deles. Atenção! Muitos momentos em casa nos deixam ocupados enquanto os nossos filhos esperam pelos cantos. Eles não vão esperar para sempre. Muitas vezes permitimos que coisas razoáveis nos roubem as coisas melhores, aquelas de valor inestimável, irrecuperáveis, momentos com o nosso filho enquanto eles estão crescendo. Temos uma cultura de homens que ignoram e não conversam com seus filhos. E isso precisa mudar a partir de agora. Devemos envolvê-los diariamente, rir com eles, confortá-los e andar com eles ao longo da vida. Diga-me, como você está indo? O que tem feito ultimamente? O que mais te anima agora? Essas são perguntas que pais devem fazer algumas vezes. Nós devemos nós devemos deixar claro que eles podem sempre vir até nós e falar sobre qualquer coisa. Alguns pais levam cada um de seus filhos separadamente para conversar. Filhas adoram sair para conversar e filhos gostam das conversas de homem para homem, seja andando de bicicleta junto, lendo livros, praticando esporte ou em uma lanchonete. Sair com o pai pode criar oportunidade para conversas que normalmente não aconteceriam em casa. Brooks Adams, filho de Charles Adams, embaixador dos Estados Unidos na Grã-Bretanha, na época da presidência de Lincoln, tinha apenas 8 anos de idade quando escreveu seu diário: "Fui pescar com o meu pai e foi o dia mais glorioso da minha vida." Sem saber disso, seu pai também escreveu um comentário sobre o mesmo dia em um diário que mantinha: "Fui pescar com meu filho e desperdicei meu dia." Ele não entendeu o significado daquele dia. Quantos dias a mais eles poderiam ter passado junto se o pai soubesse o quanto aquilo significava para seu filho? Quantas vezes consideramos um desperdício empurrá-los no balanço do parquinho, levá-los para fazer um lanche e dar um beijo na cabeça enquanto eles fazem a lição de casa? No entanto, encontramos tempo para ver televisão, navegar na web ou fazer qualquer outra coisa que consideramos mais importante e necessárias para nós. Precisamos ler as Escrituras para entender o trabalho que Deus nos deu e redefinir a diferença entre o tempo desperdiçado e o investimento de valor inestimável. Afirmação. As crianças e os adultos querem aprovação e elogios de seus pais. Eles querem a bênção de seu pai em suas vidas. Abençoar significa falar bem de. Quando você abençoa seus filhos, você está amorosamente usando sua autoridade concedida por Deus para afirmar verbalmente o sucesso de seu filho. Deus disse a Moisés que o sumo sacerdote deveria abençoar os filhos de Israel, dizendo: "O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz." Números 6, de 24 a 26. Então Deus disse: "Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei." Números 6, 27. Quando Jesus foi batizado, uma voz do céu disse: "Tu és meu filho amado, em quem me comprazo." O pai afirmou seu filho em amor e aceitação sobre ele. Deus também investiu em Jesus naquele momento, ao enviar seu Espírito Santo até ele. Isso não só encorajou Jesus, mas o impulsionou para o sucesso completo ao fazer a vontade de seu Pai Celestial em todo o seu ministério terreno. Conforme você abençoa seus filhos, essa experiência vai se tornar poderosa para eles. É importante que você se comunique: "Você é meu filho, minha filha, e eu te adoro. Estou muito feliz com você." Assim você deve prosseguir investindo no futuro deles. Deve orar por eles, encorajá-los, apresentá-los às pessoas certas e andar e dar o que eles precisam para serem bem-sucedidos. Mesmo os homens e mulheres adultos esperam pela bênção de seu pai, pois nunca receberam durante seu crescimento. Se você não recebeu a bênção de seu pai, saiba que os homens que se entregam a Jesus receberam parte da bênção que Jesus recebeu de seu pai. As Escrituras dizem que somos abençoados por ele, com todas as bênçãos espirituais, e somos aceitos e amados. Efésios 1, de 1 a 14. Receba essa bênção do nosso Pai Celestial pela fé e use-a como exemplo para seus filhos. Toda vez que você cumprimentá-los ou falar com eles, faça seu semblante, o seu olhar e o seu tom de voz dizendo: você é uma bênção para mim. Elogie-os em particular, um por um, e na frente dos outros. Isso está incrível. Você é realmente bom. Frases como essas devem sair dos seus lábios como se você fosse o maior torcedor deles. Independente do seu passado, decida fazer isso agora. Afeto. Nosso Pai Celestial derrama seu amor incondicional sobre nós, Romanos 5:5. E devemos fazer o mesmo com os nossos filhos e filhas. Que tragédia é ouvir homens adultos confessarem que seus pais nunca foram amorosos ou afetivos. Jesus estendeu a mão e tocou com amor, e assim devemos fazer. Se você recebeu o amor do seu pai ou não, você precisa derramá-lo carinhosamente em seus filhos. Quebre essa corrente. Certifique-se de que eles sabem que você se importa com eles. Abrace-os, beije-os, mantenha-os perto. Interaja com eles de maneira que os façam ver, ouvir ou sentir o seu amor. O filho precisa não apenas da disciplina de um pai, mas também do seu caloroso afeto e ternura. Enquanto forem pequenos, faça cócegas, beijos, brinque com eles e carregue-os com orgulho sobre seus ombros. À medida que crescem, não pare de abraçá-los e de aconselhá-los. Meninos que se sentem amados por seus pais são mais ousados, mais fortes, mais amáveis com os outros e mais seguros em relação à sua masculinidade. Meninas que se sentem valorizadas por seus pais são mais radiantes, menos ansiosas em relação a namoro e mais cuidadosas com quem se casam. Portanto, invista neles. Leve-os para passear, inunde-os com terna afeição, sem deixar nenhuma dúvida em suas mentes do seu verdadeiro amor por eles. Um dos arrependimentos mais dolorosos que qualquer homem pode ter quando termina a sua vida é o amor contido pelos outros que conviviam com ele. Ame-os agora, e assim você poderá morrer sem esse arrependimento. Deus tem nos enviado um chamado poderoso e surpreendente para abençoar nossos filhos e netos e para prepará-los para amar sinceramente a ele. Mas eles estão acreditando no que dizemos, se não estiverem inseridos em um contexto de amor. Nosso amor os toca profundamente e abre seus corações para ouvir a verdade e seguir fielmente o Pai Celestial. Portanto, provavelmente eles passarão a nossa bênção para seus filhos. Então vamos enfrentar o desafio com uma nova visão de sucesso. E vamos enfrentá-lo corajosamente por Cristo e por muitas gerações vindouras. Nós terminamos aqui o capítulo Decida Amar Seus Filhos. Verso para memorizar. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os teus caminhos. Provérbios 23, 26. E como desafio de coragem, o autor deixa: converse com seus filhos essa semana e abençoe-os, dizendo-lhes o quanto você o ama e se orgulha deles. Hoje eu deixo esse áudio para a meditação de todos. Um forte abraço e até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.